EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa que dá pelo nome de Electronic Art. A edição de hoje vai trazer até aos nossos ouvintes, nem mais nem menos do que várias peças, todas elas interessantes, digo eu, fugindo da ideia mais minimalista que nós tivemos abordando nas últimas semanas, bastante mais até, nas últimas semanas não entanto, mas em outras sim. O que nós aqui vamos fazer é tentar um bocadinho mais fugir, especialmente com a última peça, vamos tentar fugir um pouco mais desse minimalismo. Vamos agora ficar com Run Lined Blade, ou Lined Blade, assim que está correto, que nos traz aqui The Telzekintos, obra número 205, que é, enfim, uma composição eletrónica, não tem nada a ver com música clássica, embora este método de categorização seja por norma utilizado pelos compositores de música clássica, mas este é diferente. É uma categorização nesse sentido, mas é uma composição eletrónica. E bem eletrónica, diga-se. Vamos conferir, esta obra tem quase metade do programa, ou seja, quase 15 minutos. Vamos conferi-la, é assim que se abrem as portas de mais um Electronic Art no canal 1 da. Thank you.

Estamos de volta ao auditório depois desta peça. Agora vamos ouvir Contact de 2004 de Tu Rococo Rot. É uma composição mais pequena e também, enfim, tem a sua mistura de minimalismo e de diversidade. É uma peça. Eu gosto das peças minimalistas, por uma parte, porque elas permitem-nos transportar para esse cenário, mas também quando é demais, também não acho bem. Esta, apesar de ser pequena, e permite, de certa parte, isso, porque por ser pequena também permite quebrar mais com o minimalismo. Mas assim vamos com fila. É esta peça que nós vamos aqui ouvir logo, depois vamos chegar com o Requiem de Sirae, de Michel Sion. Esta composição é de 1973, é bem diferente da outra, que é 2004, como é lógico. Vamos ouvi-las, são as próximas duas da edição de hoje do nosso Electronic Art. Thank you. Sera produit, in quo totum continitur, dans lequel est contenu tout unde mundus iducetur, tout ce qui permettra de juger le monde. Iudex ergo cum sedebit, donc lorsque le juge siégera, quid quid la tête apparebit, tout ce qui est caché sera mis à jour. Nul inultum remanebit, rien ne restera qui ne soit pas vengé. Moi, malheureux, que vais donc, que vais-je donc dire? Que vais-je donc dire? Qui salvando salvas gratis, salva me fons pietatis, ricorda me, Gesù, che quattro cosa vuoi fare, thank you. estamos de volta, ouvintes, depois destas duas composições, como já vimos aqui, do Turo Kokoroto, mais minimalista, mais, enfim, com as suas variantes, mas não deixa de ser minimalista, e depois então esta peça, que há pouco não falei, não fiz grandes comentários, porque quis que o ouvinte tirasse o seu entendimento, mas esta Requiem de Desirée é, sem dúvida, uma composição, no meu entender, excelente, porque... Enfim, não é que as mais não sejam, mas esta de minimalista não tem nada e ainda são os 6 minutos de composição, portanto ainda é um bom trabalho aqui feito por este Michel Sion. Esta também não é minimalista, esta se calhar tem ainda mais o equilíbrio, de, há pouco fiz um equilíbrio, se calhar até um pouco exagerado, sobre o Contact de Rokokorot. Mas desta composição não, o equilíbrio é ainda mais ajustado comparativamente com aquele. Francisco López, o Francisco López tem um trabalho muito curioso. As suas obras chamam-se todas Untitled, e neste caso é a número 148, a composição que aqui nos apresenta Francisco López. Ele consegue, ele faz-nos nesta composição um equilíbrio muito grande, porque não fica no mesmo cenário demasiado tempo. A obra tem mais de 10 minutos, mas nunca sai, ou seja, sai, como é que é explicar? Ele nunca fica muito tempo no mesmo cenário, vai alternando, também não demasiado, mas vai alternando o cenário em que está o ouvinte. Isso acaba por ser positivo, porque sendo minimalista não acaba por ser maçador, tendo em conta ou já expectável, porque o que tem de bom a composição do Rokokorot é que é pequena, não é? Esta tem mais de 10 minutos, tem 11 e tal, e portanto seria um excesso de minimalismo nessas circunstâncias durante tanto tempo. Vamos conferir então este minimalismo, ou neo-minimalismo, vou chamar assim, porque isto tem sido uma... estas composições têm sido diferentes, têm sido... embora digamos que o... podemos dizer que a Contact está no classicismo do minimalismo, e este neo-minimalismo traz uma... pequenas alterações àquilo que era a base da composição madrónica nas décadas de 70 e 80, no que ao minimalismo diz respeito. E aqui temos então esta abordagem diferente, mais futurista, de Francisco López, que vamos então ter aqui a oportunidade de conferir. Esta é a minha última intervenção do nosso Electronic Art. Eu regresso na próxima semana, na próxima quinta-feira. Aos ouvintes desejo então a continuação de uma ótima noite e voltamos a encontrar-nos então na próxima quinta-feira. No dia, curiosamente, em que António Web assinala o seu primeiro ano enquanto grupo de comunicação e não estação isolada. Fique bem ouvinte. Boa noite para si e, enfim, um bom fim de semana e até à próxima quinta-feira. Ei, antena web.